leite eu quero tomar muito. Muito, muito, muito. Promoção Palito Premiado. Procure nos palitos de Kibon Frutari, Chicabon, Tablito ou Brigadeiro e troque por um Kibon Frutari grátis. E tem muito. Muito, muito, muito. Muito picolé. Kibon, é bom tomar sorvete. Kibon, é bom tomar sorvete. Kibon.